a paz verdadeira. Sem ter depois, abra um sorriso, mas um amor ficou pra trás. Ela passeia sua tristeza. Certo alguém de outro dia, que parecer ser bom rapaz, mas que também logo se foi. Linda, linda.